Tá ao vivo isso daí? Tá ao vivo? Tá ao vivo isso daí? Será que tá ao vivo esse negócio aí? Tá ao vivo? Tá ao vivo isso aí, rapaziada? Será que tá ao vivo esse negócio aí? Sim! Tá ao vivo? Ah, se tá ao vivo, então tá ao vivo! Tá ao vivo isso aí, rapaziada? Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, começando mais um Periscatso, live que vai ao vivo para vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso glorioso canal do Verdazzo no YouTube. Para vocês todas as Verdazzo 1914 é o canal, né? É só procurar Verdazzo ou Verdazzo 1914, digita ali na barrinha, achou. É isso aí. Verdazzo 1914. Semana de Libertadores, semana vitoriosa mais uma vez. E semana de clássico. É isso aí. Então vamos por partes, né? Semana de muita coisa aconteceu a começar do jogo. Mais uma vez. E semana de terça-feira. O jogo contra o Melgar foi na terça-feira. Muita coisa aconteceu. E serviu para acalmar muito a efervescência que o jogo do Mirassol causou no fim de semana. Tá ruim, é? Tá dando eco? Peraí que eu já resolvo. Ainda bem que vocês me avisam. Caramba, já sei por quê. Pronto, já resolvi. Ai, áudio está horrível. Horrível é você, ô Lucas Serpa. Você é o sujeito horrível. Calma. Pronto? Posso beber minha coquinha aqui? Hoje é coca, hoje não é cerveja. Muito bem. Fiz uma besteira na hora de setar aqui, por isso que deu esse retorno errado. Mas já está corrigido graças a vocês. Aliás, o Verdazzo é feito pela torcida do Palmeiras. Eu faço parte da torcida. Então, fazemos o Verdazzo, fazemos o nosso canal. Agora sem Ekio, muito bem lembrado pelo Thiago. Muito bem. Vamos em frente, vamos para a pauta. Pauta da sexta-feira. Depois de um horroroso jogo em Mirassol. Com quase todo o time alternativo, né? Palmeiras foi a campo contra o Melgar do Peru. Palmeiras foi a campo vestido de azul. E deu um cacete no Melgar. Mas deu um cacete, né? Não foi assim que ganhou. Deu um pau. O Melgar que começou o jogo com uma forma interessante, né? Com três zagueiros, uma linha de cinco. Não era um 3-5-2 com dois alas que se mandavam toda hora. Eram dois laterais que desciam de vez em quando como compete aos laterais, né? Então era um 5-3-2. O Palmeiras enfrentou um 5-3-2 no Allianz Parque na terça-feira. E o interessante é que nos cinco primeiros minutos os caras marcaram alto. Foram marcar a gente no nosso campo, né? Pra quê? Pra evitar aquela pressão inicial, né? Se a gente já sai com 1-0 em 5 minutos, aí ia ficar muito ruim para eles, né? Então eles tentaram evitar que o Palmeiras fizesse essa pressão logo no comecinho do jogo, para depois poder se assentar, para depois poder jogar o jogo. Então foi interessante, foi uma estratégia bacana do nosso glorioso Jorge Pautasso, que é o treinador do Melgar. E deu certo em tese, né? Porque o Palmeiras não fez um gol logo de cara, logo no comecinho. Demorou um pouco para fazer o primeiro gol. Mas fez. Né? Fez porque mesmo depois que o jogo assentou, tava 0-0, o Palmeiras jogando o jogo. Aí o Melgar, é claro, recuou um pouco, né? Mas não segurou, né? Não segurou o Palmeiras na bola parada. O Dudu bateu o escanteio, o Goulart deu a casquinha no primeiro pau e o Felipe Melo fechou no segundo pau e fez 1-0. O Ricardo Goulart é impressionante, né? Cara, ele chama o gol mesmo, né? A gente fala nas transmissões que ele fede a gol. sempre foi uma característica dele, tanto do Cruzeiro. Aí eu não, obviamente não acompanhei, mas pelos números parece que ele manteve esse gosto, né? Esse cheiro. Não, cheiro é o Flamengo, né? Enfim, ele manteve a afinidade com as redes. Ou a bola passa por ele para alguém fazer o gol, ou ele mesmo mete para dentro. Então, 1-0 pro Palmeiras, com 25 minutos. Teve aquele lance do Felipe Melo, que eu até queria dar uma... Eu vou contra a maré. Todo mundo falando, Felipe Melo, não sei o quê. Gente, quem joga bola, sabe. Quem joga ou já jogou, que é o meu caso, né? Que às vezes não dá pra segurar. Às vezes a chegada mais forte é meio inevitável. Por mais experiente que você seja, por mais, né? Então, se vocês analisarem o lance, é o Arias ou é o Sanches? Já não lembro mais qual dos dois. Acho que era o Sanches. Um dos dois. Meio campista ali do Melgar. Não importa. Ele tá caminhando com a bola, ele tá conduzindo a bola numa certa velocidade. E o Felipe Melo, ele vem numa velocidade muito maior para tentar se recuperar, né? E tentar dar o bote. Aí, bem na hora do bote, o cara dá uma diminuída na passada. Reparem, vejam bem isso. Antes do choque, vejam que depois que o Felipe Melo se atirou, quer dizer, entre o momento em que o Felipe Melo ele dá o bote e o momento em que efetivamente existe o contato, o cara dá uma diminuída na passada antes, nesse intervalo. E isso faz com que o choque seja mais forte. O Felipe Melo, ele foi extremamente cuidadoso, no sentido em que não é a sola dele, não é o joelho dele que atinge a perna dele. Como ele mesmo disse, foi as genitais. Quer dizer, ele deslizou tanto, ele abriu as pernas e deu com o saco no cara. Né? Claro, como havia uma diferença de velocidade muito grande, mesmo sendo com o saco, é o suficiente para desequilibrar o cara e derrubar o cara. Deve até ter doído as bolas do Felipe Melo, mas fazer o quê? O que eu quero dizer com isso é que não foi uma entrada maldosa. Foi forte, foi. Foi com força desproporcional, que é o que diz a regra, foi. É cartão amarelo. Cartão amarelo bem aplicado. Seria vermelho se tivesse colocado em risco a integridade física do jogador do Melgar, e não foi o caso. Foi simplesmente um choque que derrubou. Então, assim, se ainda fosse de lado, ainda corria o risco de entortar o tornozelo do cara. Mas se foi por trás, você fala assim, foi por trás, é mais grave. É mais grave quando é a pancada. Que aí, por que a regra fala em falta por trás, ser mais grave e tal? Porque quando é uma pancada, o cara não tem como se defender. Então é covarde, né? Mas no caso foi um choque, não foi uma pancada. Então eu vou defender o Felipe Melo até o fim nesse lance. Foi falta para amarelo por força desproporcional. E não vermelho direto, como um monte de gente falou aí. E, enfim, tá aqui a minha tese, cara. Eu até podia ser advogado, o que vocês acham? Eu vou defender o Felipe Melo, cara. Eu já joguei bola. Eu acho que muita gente também já jogou e pode pensar diferente. Não sou dono da verdade, mas eu tenho a sua opinião. Mas de qualquer forma, vai. Podia ter evitado? Não sei se podia ter evitado, porque como eu disse, o cara que diminuiu a velocidade e ele já tinha dado o bote. Então, como é que faz? É difícil, né? Fernando Lima, quer um abraço pro filho Davi, de 3 anos, que é parmeira. Ô, Davi, você é espertinho, hein, Davi? Já escolheu o time certo pra torcer, hein? Ó, gostei do seu time, hein? Parabéns. Muito bem. Um abraço pessoal que está chegando no canal hoje, hein? Muito bem. Tem gente nova aqui. Sejam todos bem-vindos. Tweetem por aí, né? Periscatso, hashtag Periscatso, todo Periscatso. Coloquem o link para o nosso vídeo para chamar mais gente. Deem um joinha, né? Ajudem também o nosso canal a crescer mais um pouco. Né? Muito bem. Mas eu tava falando do jogo, né? Com 1-0, o Felipe Melo escapou de ser expulso. E aí o Palmeiras continuou jogando certinho, né? Continuou jogando com Scarpa, Goulart e Dudu e o Daverson na frente. O Daverson muito mal tecnicamente, mas pelo menos com a cabeça no lugar, né? Ele tem a desculpa da falta de ritmo. Vamos lembrar que a falta de ritmo foi culpa dele mesmo, né? Aliás, o Daverson é o seguinte, ele teve uma proposta de 50 milhões para ir para a China e não foi, por escolha dele. Pelo menos foi o que foi divulgado. Às vezes a história real não é bem a que foi divulgada, mas a gente tem que falar em cima do que a gente sabe. Se eu tivesse lá na academia, circulando por ali, talvez eu tivesse outras versões e eu pudesse ter outra opinião. Eu fico, neste momento, com a versão oficial que foi a divulgada. O Palmeiras teve uma proposta, aceitou, e só não foi porque o Daverson não quis ir. Essa é a versão oficial. Então, na versão oficial, o seu Daverson, o empresário Daverson, comprou um jogador chamado Daverson por 50 milhões para o Palmeiras, porque a vontade do Palmeiras era vender. Por quê? Porque o Palmeiras precisa de caixa. E o Palmeiras está meio de saco cheio do jogador Daverson, que apronta demais. E aí usaria esse dinheiro certamente para comprar um outro que talvez fosse melhor. Então, ao se recusar a ir para a China, o empresário Daverson, o agente Daverson, ele adquiriu um jogador para o Palmeiras chamado Daverson por 50 milhões. Porque 50 milhões estavam no bolso do Palmeiras. Ele falou assim, não quero 50 milhões, eu quero esse jogador chamado Daverson no Palmeiras. Escolha do Daverson. E o Palmeiras, como tem contrato com o cara, não tem o que fazer. Então o Daverson, ele tem uma responsabilidade muito maior do que ele já tinha. A responsabilidade natural de ser o jogador do Palmeiras, de ser o centroavante do Palmeiras, já é enorme. A partir do momento em que ele é comprado por 50 milhões... Ai, você está fazendo jogo com as palavras. Ele não foi comprado por 50 milhões. Cara, na prática foi. Na teoria, claro que não, mas na prática foi. O Palmeiras tinha 50 milhões para se desfazer do Daverson e por vontade dele ele fica e o Palmeiras deixa de ver esses 50 milhões. Então na prática, bicho, é como se ele tivesse comprado ele mesmo por 50 milhões. Então ele tem que corresponder, ele tem que jogar muito. No primeiro jogo ele foi bem, embora tenha errado demais tecnicamente, perdido umas bolas, dando umas caneladas na bola, mas ele fez um golaço. E é aí que você mede, de fato, a efetividade do centroavante. É claro que não é só isso. Hoje o centroavante tem um papel muito mais amplo, um papel muito maior, tem que participar mais do jogo. Por exemplo, a gente fala do Borja, né? O Borja, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o do Oséias. Mas muito parecido. São até as tranças. Talvez o Oséias fosse um pouco melhor de cabeça, né? Mas, no geral, é muito parecido o estilo do Borja com o do Oséias. E o Oséias enchia os adversários de gol. Então quando o Borja foi... Quando o Filipão chegou, eu falei assim, nossa, o Borja vai estourar de fazer gol. Mas o que está acontecendo? O Filipão está fazendo um jogo diferente, né? Antes, na época do Oséias, o futebol era diferente. O centroavante servia simplesmente para meter para dentro. Só jogadores muito melhores, muito mais dotados tecnicamente, é que faziam algo diferente, como era o caso do Evair, por exemplo, que jogava demais. Né? Então o Evair fazia pivô, o Evair saía da área, é outra coisa. Hoje não, hoje seja o cara bom, seja o cara ruim, o centroavante é obrigado a participar do jogo. E aí o Borja se complica. Então ou você joga em função do Borja, para ele render mesmo, ou ele vai se complicar em alguns lances, ele vai ter problemas. E é o que está acontecendo. Então hoje ao ter que participar da construção das jogadas, nem sempre o Borja é tão efetivo. E aí aparece aquela... Fica mais clara, né? Aquela condição de caneludo e etc. Então ele sofre muito com isso, e o Daverson também, porque o Daverson não era esse craque todo. Muito ao contrário, ele também dá muito com a canela na bola, mas muito. E é um cara que custou 50 milhões nessa transação feita agora, em fevereiro. Então o Daverson vai ter que compensar isso daí. E o primeiro jogo foi bem. Tomara que continue indo e tá tudo certo. né? Ele tem que fazer os gols que a gente espera do centroavante que seria comprado com a venda dele. É isso. Se bem que a gente tem o Arthur Cabral, né, que tá para estrear, né? Tá em estágio final aí de recuperação de uma lesão no pubis. Tá aí para voltar. Muito bem. Mas o fato é que o setor ofensivo funcionou bem. O Melgar não tinha muito o que fazer quando recuperava a bola. As ações eram muito centradas no camisa, no 22, no Sanches, que era o meia, né? O Arias, que era um segundo volante, a espécie de Bruno Henrique deles, é um cara que também tentava conduzir, levar a bola para frente, mas basicamente o armador dos caras era o Sanches. E o Felipe Melo e o Bruno Henrique ficaram bem em cima dele, né? Se revezaram em cima dele, ele não teve muita chance. Depois, quando entrou o Thiago Santos, menos ainda. Então, o Melgar praticamente não criou nada durante todo o jogo, foi só o Palmeiras. E aí aquela coisa, o Palmeiras não consegue furar retranca. Porra, então furou, hein? Furou uma que tinha cinco na primeira. Furou e furou bem, furou e arregaçou. E o Melgar tomou o primeiro, ficou retraidinho. Virou pro segundo tempo, o Palmeiras fez 2 e fez 3. E o segundo gol, o gol do Ricardo Goulart, foi um gol muito legal, porque teve a participação do Marcos Rocha, do Deverson, do Gustavo Scarpa e do Goulart como centroavante. Tá? E o Deverson saiu da área e fez o toque de lado pro Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa mostrou capacidade para jogar não só daquele meia que é a funila, como de ponta, para fazer o cruzamento. Então ele recebeu aberto, fez o giro em cima do marcador, trocou de perna, né? Porque ele recebeu a bola, estava na direita, ele fez o giro para ajeitar para a esquerda, protegeu bem a bola, conseguiu o espaço para arrumar o cruzamento, e o cruzamento foi milimétrico. Né? E se vocês forem ver, o Goulart estava cercado por 3. Mas foi tão preciso, foi tão exatamente na direção dele o cruzamento, que ele só teve o trabalho de testar. Lógico, ele subiu bem, usou bem a impulsão, que é outra qualidade dele, e fez o segundo gol. E o terceiro gol é a inversão, né? O Goulart tocando para o Deverson. Um tapa com muita qualidade, né? Deixando o Deverson em condições de fazer a jogada dentro da área. O Deverson não conseguiu de cara fazer a finalização, então ele trouxe para dentro, tirou o zagueiro e fez uma bela finalização. Gol de centroavante, gol de jogador de área. Então, belo gol do Deverson, aproveitando que as pernas dele são longas, né? Então, ele puxa para o lado, ele já tira bem mais do que um zagueiro está acostumado, né? Então, ele puxa para o lado, ele abre o espaço. E aqueles pernão dele, ele foi lá e meteu para dentro. Fez o segundo, fez o terceiro, e aí o Palmeiras tirou o pé, né? Então, assim, tudo isso contra uma defesa fechada, uma defesa de um time que sabia que ia perder, não se atirou para frente para tentar um empate. Então ficou, de quanto menos a gente perder, menos saldo contra a gente fica e talvez a gente consiga alguma coisa lá na frente. Os caras estavam preocupados com o saldo. Perder do Palmeiras no Allianz Parque, todo mundo vai. Quem perder de menos vai se dar bem contra os outros. Então era esse, aparentemente, o raciocínio do Melgar. Perder de pouco, tá bom, tá tudo certo. Perderam de 3-0, né? Foi o primeiro time que veio pra cá jogar com a gente. Palmeiras segue favoritaço no grupo da Libertadores. Tá praticamente classificado mesmo, só com 2 rodadas. Se ganhar de São Lourenço lá, pode esquecer, já era. Tá classificado, né? Talvez até matematicamente. Tem que fazer umas continhas aqui ainda. Acho que tem que fazer 10, né? Pra classificar matematicamente. Acho que não tem como com 9. Ou tem? Tem que fazer conta. O fato é que a partida, além de ter sido ótima pelo resultado, pelos 3 pontos, pelo bom futebol, foi boa também para dar uma aliviada, né, nas críticas. Porque é demais, né? Depois do jogo do Mirassol, parece que... Sabe aquelas... Palmeiras não vai a lugar nenhum com esse treinador. Vocês leram isso, não leram? Entre sábado e terça-feira. Palmeiras não vai a lugar nenhum. Aí na terça já tinha gente falando em comprar passagem pro Mundial. Puta, é de doer, né? Pra cima delas, disse o Torelli. Muito bem. Então é, foi isso, o jogo de terça-feira foi isso, foi ótimo, foi muito bom, o Palmeiras deu uma acalmada. Aliás, de terça para cá, uma calmaria, né, nas redes sociais, todo mundo preocupado com as outras tragédias que aconteceram. Pararam de falar de futebol os palmeirenses, deixaram para os outros ficaram criticando, né, porque não tem o que criticar. Então, o Vinícius está falando que tem que mirar e ficar em primeiro na classificação em geral. É bom, mas a gente não viu que não é tudo, né, ano passado a gente ficou em primeiro. E não fomos campeão. E esse ano é menos importante ainda porque a final é campo neutro. Então essa vantagem ela só vale até a semifinal. Não vale na final. Óbvio. Então, claro que é bom, né? Mas o Palmeiras tem que fazer os pontos e conseguir as vitórias porque é melhor, né? Se de repente tiver, conforme for a tabela, no último jogo, já tiver com o primeiro lugar garantido, primeiro lugar do grupo, a classificação garantida, de repente não precisa se matar tanto no último jogo da Libertadores, conforme for a tabela do brasileiro, né? Que já vai estar encavalado uma com o outro. Se de repente você tem um jogo importante ali grudado, de repente você pode até poupar o jogador na Libertadores, sim. Não vejo essa necessidade toda de força total para ficar em primeiro, não. Eu acho que tem que equilibrar as forças nas competições. Não vejo o Palmeiras com time A e time B equilibrados. Acho que o time A hoje é bem mais forte que o time B. Pelo menos nesse momento, né? De repente o time B entrosa e começa a voar também. Pode ser que aconteça isso durante a temporada. Esperamos todos que aconteça. Ano passado os dois times estavam bem equilibrados, né? O desse ano não, o time A e o time B é BB mesmo, e o time A é time A mesmo. Nesse momento o time A é o Everton, Marcos Rocha, quando voltar o Luan, Gomes e Vitor Luiz, Felipe Melo e Bruno Henrique, Scarpa, Goulart e Dudu, e na frente eu acho que ele considera o Daverson o primeiro. E acho que o Borja tá no segundo time, acho. É uma impressão que eu tenho. Certo, rapaziada? Beleza. Então vamos lá, vamos para a próxima pauta. Que é que o Luan Cândido foi vendido. Ah, esse é polêmico, né? Vamos lá. Você gostaria de ver o Luan Cândido no time de cima arrebentando? Gostaria, né? Eu também. Eu gostaria de ver. Eu acho que seria legal se isso acontecesse. Mas nesse momento você colocaria o Luan Cândido no time de cima? Não. Ah, não, mas eu colocaria ele na treinando entre os titulares, entre o grupo de profissionais, para ele pegando cancha, e sei lá, daqui 3, 4 anos, aí sim, ele ia estar voando, aí lançava ele como titular. Pode ser que fosse, né? A gente aproveitaria ele, sei lá, uns 2, 3 anos no time de cima. E aí ele iria para a Europa. Então ele está com 18. Aí você está falando com até 21. Aí com 21 ele seria titular, jogaria 2 anos. Com 23 a gente venderia ele. Então daqui 5 anos. É bastante, né? É um bom plano. Mas e se ele não fosse nada disso? Porque com 18 anos é uma coisa. Se destacar no meio da molecada de 18 anos é uma coisa. O Alanzinho com 18 anos voava. Agora que ele está com 20, para fazer 21, não é tudo isso, hein? E teve proposta por ele. O Palmeiras segurou. Será que não era melhor ter vendido o Alan? Aquela proposta que ele recebeu lá atrás. Onde eu quero chegar com isso? Ah, se tivesse vendido o Gabriel Jesus na primeira também, a gente não tinha ganho o Brasileiro de 16. Pois é, tem isso também. Então, o Palmeiras, ao segurar o Gabriel Jesus, ao forçar que ele ficasse por aqui, ele rendesse tecnicamente, rendeu um Brasileiro pro Palmeiras. Então, onde eu quero chegar com isso? Aqui cada caso é um caso. Então, quais são as variáveis que devem ser pesadas em cada situação como essa, da venda do Luan Cândido, da venda do Gabriel Jesus, da venda do Fernando, Você tem a vontade do moleque, que é obviamente influenciado pelos empresários, pela família, enfim. Então, o quanto ele está sendo pressionado para ir. Você tem o tamanho da oferta. Uma coisa é você receber uma oferta de 35 milhões, outra coisa é você receber uma oferta de 10 milhões. Você tem a perspectiva de crescimento do moleque. Isso é super subjetivo. Quanto esse moleque vai virar um craque? Quanto ele não vai? Uma coisa é o que a gente vê nos jogos, que são televisionados, jogo da base. Hoje a gente televisiona bastante, né? Mas a gente não vê tudo. Outra coisa é como a gente, é como ele é visto lá dentro, lá no ambiente, nos treinos, como que é a cabeça dele que a gente não conhece, a gente nunca vê ele dar entrevista, a gente não sabe como ele é. Então tem isso. Tem a carência do elenco naquela posição. Né? Uma coisa é você vender um cara que, para uma posição onde você tem o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz. Outra coisa é você vender um cara promissor que tem como jogadores na posição Rivaldo e Gerley, né? Se fosse em 2010, 2011, óbvio que não seria vendido. Até porque também naquela época não ia surgir um talento na base, porque a base era muito mal cuidada. O Thiago Faria tá gelando umas e curtindo o periscato. É isso aí, sexta-feira, né? Hoje eu não tô. Hoje eu tô na coquinha. Tá? Então, assim, cada caso é um caso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a função da base num time de futebol? Para que... Quando vende um jogador, uma das perguntas que a gente mais vê na rede social, de gente inconformada, é: para que serve a base? Então eu pergunto, para que serve a base? A base é feita para formar jogador para o time que está formando? Necessariamente? Eu acho que ela pode servir para isso. Mas a base, primordialmente, ela forma jogadores. O time, o clube, não é obrigado a utilizar esses jogadores no seu time principal. Ele pode usar os jogadores como ativo para fazer virar dinheiro. Então o Palmeiras fabrica jogador que não serve para seu próprio time e solta no mercado. Se servir para o próprio time, põe para jogar. E quando é que serve para o próprio time? Quando o moleque ele é promissor a ponto de ser melhor do que os que estão tradicionalmente jogando. O Luan Cândido era esse caso? Talvez fosse. Eu acho até que era. Mas aí entra outra questão. Ou outras, várias. Eu falei, tem um monte de fatores, né? Vontade de sair, vontade de ser vendido, de ganhar as luvas, às vezes necessidade financeira da família, falta de perspectiva de jogar, ele sente que não vai jogar, que não vai ter espaço, quero ir logo. Às vezes o clube está pressionado, financeiramente precisa fazer caixa. Ah, mas o Palmeiras é rico. Não, o Palmeiras não é rico. O Palmeiras tem gira bastante dinheiro. Uma coisa é você ser rico, você ter superávit absurdo. Sobrar dinheiro, nadar em dinheiro. Outra coisa é você gastar o mesmo tanto que você arrecada. Então o Palmeiras teve um bom superávit no ano passado. Mas não é todo ano tendo superávit. Então o Palmeiras não está nadando em dinheiro. E outra, como foi explicado, está para chegar aí um monte de bucha jurídica. A pior delas é a do Wesley, né? Só a do Wesley vai custar 60 pau. E é uma coisa que não estava prevista no planejamento financeiro, sei lá, do começo do ano passado. Então, se tivesse previsto isso no começo do ano passado, talvez a gestão do fluxo de caixa tivesse sido um pouco mais austera e já fosse feita uma pequena reserva já para começar esse ano, já pensando nisso. Isso daí passou a virar, entrou no horizonte do Palmeiras pouco antes do fim do ano. Então passou a ser necessário fazer caixa. Alguém pode falar, ah, então, mas a gestão do fluxo de caixa então não foi boa. É possível que não mesmo. Principalmente porque o Palmeiras pagou dívidas que não precisava, antecipou o pagamento de dívidas que não precisava ter antecipado, por questões políticas. Isso aconteceu. É, mas agora não adianta, né? Vai-se o Luan Cândido. E se ele for para a Alemanha lá e arrebentar? Pô, parabéns para ele, sorte para ele. A gente não tinha como saber. É que nem você comprar e vender uma ação. Esse exemplo foi dado pelo Jefferson, que é padrinho. Não sei se você está aí, viu, Jefferson? Parabéns pela tua analogia. É que nem você comprar e vender ação, que nem você comprar e vender dólar. Você não sabe se essa ação, você não sabe se o dólar vai subir ou descer no próximo dia. Você está vendo lá uma tendência. Você fala, uma tendência de queda. Você fala assim, puta, agora eu vou vender. Aí você vende e o negócio sobe. Se fudeu. Mas você não tinha como saber. Mesma coisa jogador. Você tem uma oferta. Você, puta, seguro, mas será que ele vai ser um puta jogador? Vou segurar. De repente o cara não dá em nada, você se fudeu. Ah, você segurou. Aí o moleque vira um baita jogador. Tal. Você vende. Ele vai lá e arrebenta. Você fala, puta, podia ter segurado e vendido por muito mais. Como é que você ia saber? Então, assim, você até tem como tentar adivinhar. Ó, pelo jeitão da coisa, é bom negócio. Pelo jeitão da coisa, não é. Então é o feeling do momento, casado com todas as circunstâncias, de vontade do jogador, de vontade da família, de preço da oferta, valor, do tamanho da oferta, necessidade do clube. Então tudo isso influencia nessa escolha. Então não tem uma regra. Ah, o jogador tem que segurar o moleque da base. O jogador não pode segurar. Não tem regra. Cada caso é um caso. Né? Depende do elenco, depende das perspectivas do elenco. Então, o Matos, em comum acordo com o presidente, em comum acordo com o staff do jogador, acharam que era melhor ir, então foi. Eu, honestamente, eu não tenho elementos para falar para vocês se eu achei que foi uma boa ou não. Eu não estou acompanhando lá o dia a dia, eu não sei a cabeça do moleque como é. Eu não sei se o que a gente vê no campo é realmente o que ele é de verdade. Eu não sei. Nenhum de nós sabe. Então, resta a gente, assim, comentar, falar o que acha. Ah, eu acho que foi bom, eu acho que foi ruim. Todo mundo tem o direito de achar o que quiser. Eu prefiro não arriscar. Não vou falar se eu acho que foi bom. Tá bom, vocês querem que eu desça do muro? O problema é que eu não tenho as planilhas, né? Eu não sei o quanto o Palmeiras precisa dessa grana. Esse é um, né? Mas eu acho que foi uma boa venda. Porque foi por um ótimo valor e ainda pode vir mais. Porque o Palmeiras segurou 15%. E se ele fizer 5 jogos, vem mais 2 milhões de euros. Até acho que ele não vai vir esses 2 milhões de euros. O Leipzig vai repassar por muito mais, sem ele ter feito 5 jogos. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas aí o Palmeiras vai pegar os 15%. E como a venda vai ser muito maior, é capaz de pegar, sei lá, mais uns 10 pau. Enfim. Então eu acho que foi uma boa. Eu talvez tivesse vendido. Porque nós não estamos precisando de lateral esquerdo agora, muito menos de jogador de meio, que ele também pode fazer esse meio campo, né? Jogar de meia. Jogar de meio atacante pelo lado esquerdo. Nós não estamos precisando de ninguém nessa posição, desse lado do campo. O dinheiro é muito bom. A gente fala assim, ah, gastou 22 milhões do Carlos Eduardo. Porra, só a venda do Luan Cândido dá um Carlos Eduardo e meio. Né? Sem ele ter feito zero jogos como profissional. É uma venda muito boa. E você não tem como saber se ele vai virar ou não. Então, tá ótimo. Ah, mas, porra, quando é que vai ter um jogador da base do Palmeiras no time de cima? Bom, nesse momento a gente tem o Vitor Luiz. Até outro dia tinha o Thiago Martins. Tava jogando. Até outro dia tinha o menino Arthur aí, que tava jogando também. Nem todas, né? Mas entrava de vez em quando. Então, eu teria vendido. Eu acho que não, a preocupação da torcida não tem que ser quantos jogadores da base estão jogando. A preocupação da torcida tem que ser, o time está bom? Nós temos dinheiro para contratar um jogador bom, se a gente precisar? Se der uma zica ali, precisa contratar um craque agora para essa posição aqui. Temos dinheiro? Temos que ter dinheiro. O time tendo bom, o time tendo dinheiro, não importa se o jogador veio da base ou se foi comprado. Então teve a crítica do Casagrande aí, deixou muita gente revoltado. É, o Palmeiras não revela ninguém. Não revela ninguém, não. O Palmeiras revela jogador, só que vende. Não está usando no time por quê? Porque pega os recursos da venda, que vende muito por um preço muito maior do que contrata. Então você pega, qual foi a contratação mais cara do Palmeiras na história? Foi o Borja, que foi 35 milhões de reais. Pô, a gente já vendeu acho que uns 5 jogadores por mais que esses 35. O Keno foi por mais de 35. Não chegou aí por mais, foi por 20 e poucos, né? Mas bom, o Gabriel Jesus, só o Gabriel Jesus dá dois Keno, dá dois Borjas e meio. Só o Gabriel Jesus. Não, foi, quanto foi o Gabriel Jesus? Eu nem lembro mais se foi 80, se passou de 100, não lembro. Acho que foi 80, né? 75, 80. Pô, dois Borjas. Teve outros aí que foram por uma bala, me ajudem aí. Pô, o Daniel Fusato foi muito bem vendido. O Fernando foi muito bem vendido. O Keno, que não é da base, foi muito bem vendido. Porra, vende e compra, vende e compra. Hoje o Palmeiras está pensando em manter um time experiente, um time forte. E às vezes o moleque da base não está encaixando. Então aí tem vários que percorrem aquele caminho. Vai, empresta, quando tiver com 21, 22, volta. Foi o caso do Vitor Luiz, o caminho do Vitor Luiz. Então tem outros que podem fazer esse caminho. O menino Matheus Rocha, que está no Vitória, está fazendo esse caminho. Daqui a pouco ele volta. Né, lateral direito, hoje a gente tem o Marcos Rocha, que já passou dos 30. Daqui uns 2, 3 anos, esse Matheus Rocha vai entrar no lugar do Marcos Rocha. Pode ser que sim, né? O menino Arthur, que está no Bahia hoje, pode voltar. Né? O Dudu, todo ano ele recebe uma puta de uma proposta da China. Daqui uma hora ele vai acabar indo. Pode ser que o Arthur pegue o papel dele, né? Que tem a mesma característica. Não sabemos. Enquanto ele vai evoluir, né? Pra jogar igual o Dudu, tem que evoluir bastante o Arthur. Mas quem sabe, por que não? Né? O Dudu, quando ele chegou aqui em 2015, ele era bom, mas não era essa Coca-Cola toda, não, né? Hoje ele é um puta jogador, né? Um abraço pro Marton, né? Que acabou de fazer o superchat aqui, né? Muito bem. Tem o Papagaio, que tá emprestado, foi pro Atlético Mineiro, é nosso ainda, vai voltar. Eu ainda tô com a garganta meio ruim, resultado de terça-feira que eu tive que narrar o jogo. Né? Bruno, volta, pelo amor de Deus, Bruno. Vamos seguir a nossa pauta. Ah, que bonito, né? Que bonito a tabela que a CBF fez. Palmeiras tem uma agenda de show ali feita, né? Tá divulgada, tá ali aberta, qualquer um pode ver a agenda de shows. Aí a tabela da CBF marca. Todo mundo sabe que quando o Palmeiras tem show, e o Palmeiras, tradicionalmente, já nesses 5 anos quase de funcionamento do Allianz Parque, estamos no 5º ano, né? São 5 datas por ano que o Palmeiras sai, vai pro Pacaembu, porque tem show. Então, já estamos acostumados com isso. Quando a gente vai pro Pacaembu, o rendimento não é que não cai, é até melhor que no Allianz Parque, tá? Dos 20 jogos que a gente teve que sair desde que o Allianz Parque foi inaugurado, o Palmeiras ganhou 14, empatou 3 e perdeu só 3, sendo que uma dessas 3 foi uma derrota para o Santos, que depois a gente ganhou nos pênaltis e se classificou. Então foi uma derrota barra vitória, tá? Então derrota mesmo foram 2 só. Então, o aproveitamento quando a gente vai para o Pacaembu é muito bom. Agora, é diferente quando a gente pode ser obrigado a ir para outros estádios, onde a gente não se sente tão em casa. E o que a CBF fez? Olhou a tabela. Será que foi isso? Pode ter sido coincidência, né? Mas é o que parece. O que a gente imagina? Que a CBF, que adora o Flamengo, que é parceira da Rede Globo, que também adora o Flamengo. Assim, vou marcar o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, mando do Palmeiras, numa data onde ele não possa mandar em sua casa. E aí olha lá o calendário, encaixou lá e pronto. Não parece que foi isso? Não, a gente quer imaginar que não, né? Que foi uma coincidência. Que coincidência, né? Ah, outro time que foi favorecido com essa mesma situação foi o Fluminense, né? Que coincidência, né? Outro time lá do Rio, onde fica a CBF, onde fica a Globo, né? E o outro jogo é do Santos. Essa situação é resolvida, por quê? Por que o Palmeiras não poderá jogar no Pacaembu? Porque a CBF falou assim, agora não pode usar estádio que tenha menos de 800 lux. Lux é a unidade de intensidade de luz, né? Então mede, se tem um aparelho para medir. O Pacaembu tem 600 lux. Então, ó, Morumbi também não alcança, Vila Belmiro não alcança. Está todo mundo reformando os sistemas de iluminação. A prefeitura de São Paulo falou assim, não é minha prioridade, não vou fazer isso. Ah, vai ficar sem jogo do brasileiro. Por mim que se dane, não tô nem aí. Aliás, tô privatizando esse negócio aqui, tô nem aí. Óbvio que essa informação estava ao alcance de quem fez a tabela. Óbvio. Então, ao obrigar o Palmeiras a sair de casa, eles sabem que eles estão obrigando o Palmeiras a entrar numa aventura. Onde vai mandar? Vai ter que ir para outro estado. Que estádio aqui no estado de São Paulo atende a essa exigência? Barueri já sabemos que não atende. Tem matéria aí na internet que já que eles manifestaram que eles até querem tentar se adequar, mas no momento não tem. Que outro estádio que tem? Acho muito pouco provável. Você pega as fotos aí dos jogos à noite no estádio do interior, pelas fotos a gente vê. É muito escuro. Todos são escuros. Né? Os únicos estádios que tem realmente aquela claridade, aquela coisa padrão Copa do Mundo, né? São exatamente os estádios da Copa. Os estádios novos. Ou que foram reformados para a Copa do Mundo. E não, qual que tem aqui no estádio de São Paulo? Não vamos jogar no campo do Corinthians? Ah, o Morumbi está sendo reformado lá, os refletores para atender. O São Paulo quer, né, se adequar. Vamos jogar no Morumbi? Então, assim, a primeira solução é tentar trazer esses jogos que estão marcados para domingo à tarde, que tem aquele período do segundo tempo que tem que acender os refletores, então, por isso que exige os 800 lux. Então, é trazer esses jogos para 11 da manhã. Aquele horário das 11 da manhã. Então o Palmeiras tem que ir na CBF e falar assim, CBF, Pacaembu, a gente joga no Pacaembu 11 da manhã. Beleza? Pode marcar o nosso jogo para 11 da manhã, mas quem manda nesse jogo é a Globo. É o pay-per-view, na verdade. Né? Então se o Palmeiras fechar o pay-per-view, que ainda está em aberto, com a Sport TV, tem essa chance. Se não, não. Talvez até tenha sido uma jogada para isso acontecer, viu? Não sei. Um abraço pro Renato. Renato Barbizan. Acabou de fazer um superchat mudo. Mesmo assim, vale o prestígio. Vale, né? Vale o reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigado. Então, não sabemos. O fato é que o Palmeiras vai ter que fazer uma ginastiquinha. Existem outras possibilidades. Existem algumas janelinhas no calendário que dá para você puxar esses jogos que vão ser, em tese, no domingo à tarde e que não podem ser jogados no Allianz Parque nem no Pacaembu. Então, mudando de data, aí poderia jogar no Allianz Parque. Aí seria ótimo, porque inclusive o Palmeiras preservaria a renda. Então, o Palmeiras já tem os problemas, o mapa dos problemas que tem que resolver, por enquanto, porque a W Torre pode marcar outro show a qualquer momento. Esse problema ele não existe com relação ao Pacaembu, né? Não existe com relação a Libertadores e nem com a Copa do Brasil. Essa regra vale para o Campeonato Brasileiro. Então são três jogos do Brasileiro que, né? Sendo que um deles, que é o jogo do Flamengo, a gente não tem nem a chance de mandar em outro estado. Porque em última hipótese, porra, vai para Brasília, vai para, sei lá, um lugar onde tem palmeirense. Vai jogar na Fonte Nova. Pô, em Salvador tem palmeirense pra caramba. Vai jogar no Castelão, lá no Ceará. Tem palmeirense pra caramba. Só que o jogo do Flamengo não pode. Por quê? Porque nas últimas 5 rodadas, você não pode nem sair do estado. Que é outra regra por causa daqueles caras que vendem mando. Então, nas últimas 5 rodadas, você tem que jogar como mandante no seu estado. Então, o Palmeiras não poderia recorrer a esses estádios. E aí, teria que jogar ou no Morumbi ou no Itaquerão. Seria extremamente humilhante, né? Principalmente porque eu acho que eles não deixariam, eles não dariam. Ah, não vou alugar para você. É bem provável que o São Paulo e o Corinthians se recusem a alugar o campo para o Palmeiras. Então, o Palmeiras ficaria numa situação e não tem onde jogar. Lamentável, né? De novo, Renato. Obrigado por mais um prestígio aqui ao Periscatso. Então, assim, as cartas estão na mesa, né? O Palmeiras agora tem que agir. É, tem outra alternativa, né? Chegar na prefeitura e falar assim, ó, eu banco esse refletor aqui. Quanto custa? 1 milhão? Pô, 1 milhão? É, eu acho que até financeiramente acaba sendo um investimento que se paga, né? Eu não sei, aí tem que fazer conta. Tem a questão deles estarem nesse processo de licitação para vender, né? Então eu não sei o quanto isso atrapalha o processo todo, enfim. Ah, e o brinco de ouro? Eu não sei se tem o tal dos 800 looks ali no brinco de ouro. Me parece que não. No olho ali, me parece que não. Nenhum parece que tem. É, um menino que mora ali na região disse que o de Mirassol se adequou para isso. Não sei por quê, porque o Mirassol não joga o Brasileirão. É, mas já pensou jogar Palmeiras e Flamengo no estádio de Mirassol? Que cabe 12 mil pessoas? Tem a dó, né? Não dá. Muito bem. Tá na hora de você, eu falei bastante, né? Então, eu vou dar uma espichada no programa hoje, tá? Pra responder bastante perguntas de vocês. Então, tá liberado, estão liberadas as perguntas. Tô aqui vocês, botei a cara de vocês, malditos, dromedários, quadrúpedes, animais de teta, na tela. Podem começar a fazer as perguntas. Ah, tá de boa. O Rafael Barbosa, você tem o medidor de looks no seu olho pra você saber se tá de boa ou não? Não dá, né, velho? A licitação já foi vendido e tal. Então, eu não sei quantas anda, eu não sei se por estar nesse processo a prefeitura ainda pode investir ou aceitar investimento para fazer algum tipo de reforma. Eu não sei o quanto isso é lícito nesse momento. Ah, o pessoal quer saber do Mundial de Clubes de 4 em 4 anos. Realmente não me interessa isso nesse momento. O que me interessa é o que o Palmeiras está jogando agora. Sabe, a FIFA mudou a regra do Mundial. Tá bom, é outro campeonato que a gente vai tentar ganhar. A gente sempre tenta ganhar todos os campeonatos. Para ganhar, a gente precisa se classificar primeiro, né? Então, vamos lá, vamos se classificar. E se tiver que jogar, joga. Sabe, não... Ficar se preocupando com o Mundial é passar recibo para provocação de gambá. A gente tem que estar preocupado com esse Mundial tanto quanto qualquer outro time. Enquanto ele não tiver... A gente não tiver os times classificados para disputar, não vamos me preocupar. Por enquanto eu não estou classificado para disputar esse campeonato, então não vamos me preocupar com ele. Ah, ganhamos a Libertadores, estamos classificados para o Mundial. Ah, agora eu vou começar a pensar nele. Senão, sinceramente, cara, o que a gente tem que se preocupar é ganhar o Paulista, ganhar o Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores, que é o que a gente está disputando. Ah, classificou para disputar o Mundial. Beleza, vamos começar a pensar no Mundial. Senão... O Sérgio Ricardo fala do Cartola, então, que eu não gosto desse assunto. Na verdade, não é que eu não gosto do assunto Cartola. Eu não gosto de nego ficar comentando Cartola e assistindo futebol em função do Cartola, que é uma completa inversão de valores. Agora, o assunto é pertinente pra caramba, né? Só vou interromper aqui. O Marcos Biancardi está perguntando se o Ian foi emprestado. Foi. Ele está jogando no Estoril de Portugal. Mas o Cartola é um dos fatores que faz com que o Palmeiras ganhe força na negociação com a Globo. Porque o Cartola sempre foi um jogo que contemplou todos os times da Série A. E nesse momento não pode usar os jogadores do Palmeiras. Porque não tem nenhum contrato assinado com a Globo que cede os direitos de imagem dos jogadores pro Cartola. Então o Cartola não pode usar os jogadores do Palmeiras e, pô, é um puta de um desfalque, né? Pro jogo, tira a simetria do jogo. Você vê que os jogos estão acontecendo com 20 times e só tem 18 times de... Jogador de 18 times, né? Porque o Atlético Paranaense também tá fora nesse momento. Então desvaloriza o produto dos caras. E é um produto que hoje, parece que a última edição rendeu 14 bilhões, que é, para eles é dinheiro de pinga. Mas tem um potencial absurdo de crescimento ainda. Né? E mais, com a legalização dos jogos de azar no Brasil, o potencial é muito maior de crescimento, não só o crescimento orgânico que teria se não mudasse as regras da legislação do país. Quer dizer, já tinha um potencial de crescimento e esse potencial ele é potencializado, né, com a mudança de lei. Então uma galinha dos ovos de ouro que a Globo tem na mão com esse fantasy game. E então isso faz com que o Palmeiras fique mais forte na negociação com a Globo, sem dúvida. Então é um assunto pertinente, sim. Rafael Álvares pergunta se dá para perceber uma diminuição da dependência do Dudu. Deixando claro que não é uma crítica a ele. Claro, claro. Depender de um jogador só nunca é bom. Ah, a gente tem um craque no time, então a gente depende dele. Não deixa de ser uma fragilidade, porque se esse cara sai, quebrou tuas pernas, né? Então o fato de a gente não depender mais tanto do Dudu é muito bom. E de fato, o Dudu hoje já não é o cara mais importante do time. Eu acho que deixou de ter essa figura do cara mais importante do time. Eu acho que hoje o conjunto ali entre os três, municiando o centroavante, então Scarpa, Dudu e Goulart, tende a dar uma liga muito boa, né? Aí você encaixa a subida dos laterais, você encaixa o apoio do segundo volante, você encaixa a movimentação do centroavante, com o tempo isso vai acontecer. É o que a gente sempre fala, nós estamos em março. Vocês acham que a gente vai chegar em setembro, outubro, novembro, jogando igual nós estamos jogando em março? Claro que não, vai evoluir, vai ser melhor. Então esses caras jogando, entrosando, melhorando, porra, se já está jogando bem em março, imagina quando chegar em setembro, vai ser ruim de parar esse time. O Renato falou, apoia o Verdazzo, torne-se padrinho. Pelo jeito você tá tomando uns pints aí, um atrás do outro, hein? Continua bebendo aí, tá? Tô gostando de ver. Muito bem. Legalização de jogos online. Pô, e o Cartola é o quê? Né? Se você faz um esquema de aposta online ali, bicho. Nossa. Arthur, meu amigo Arthur Maimone, um abraço pro Roberval. E outro pra você, né? Ah, quer saber que time eu escalaria pro jogo com o São Paulo? Eu escalaria o mesmo time, com exceção do Daverson, né? Que não pode porque tá suspenso ainda. É o último jogo de suspensão do Daverson. O mesmo time que jogou com o Melgar. E aí eu entraria com os reservas com a Ponte Preta. Eu manteria o embalo do time. E iria para cima do São Paulo. É importante ganhar do São Paulo. É importante tentar tirar eles da fase de classificação do Paulista. Quanto mais puder pisar na cabeça deles, melhor, né? Então eu acho importante ir com força máxima. Ganhar bem. Se der para fazer gol de cobertura, ótimo. O que puder fazer para ganhar deles de forma humilhante. Primeiro, ganhar. Segundo, ganhar com um bom placar. Terceiro, se puder, humilhar. Não tirar o pé do acelerador. Enfiar até o talo. Regaçar. É o que a gente tem que buscar amanhã. Claro, um passo de cada vez. Muito bem. Vamos lá. Vocês diminuíram aí a... Ah, que o Murilo Cardoso lembrou que o estádio Santa Cruz, o estádio lá do Botafogo de Ribeirão, está sendo reformado. Pode ser uma alternativa também, bem lembrado. Que se dane o Cartola, disse o Marton. Pois é, que se dane enquanto jogo, né? Enquanto jogo online, que se dane mesmo. E que se dane os cartoleiros. Que enquanto o jogo tá comendo, o cara tá preocupado se o jogador dele marcou ponto ou não, em vez de, né? Agora, enquanto a existência do jogo, enquanto produto, e a relevância do jogo em todo o cenário de negociação com a Globo é bastante relevante. Tô procurando aqui umas perguntas aqui. A parte física não vai forçar os caras? Ah, meu. O ritmo dos jogadores do Palmeiras está bem administrado. Eu acho que fazer dar uma forçadinha nessa de terça para sábado é a mesma coisa de quarta para domingo. Pô, quantas vezes os caras já não jogaram quarta e domingo na vida? Né? Eu acho que vale a pena pelo fato de ser um clássico. O Renato Barbizan está falando que a Arena de Araraquara, né, a Fonte Luminosa, também tem essa iluminação. Eu não sei. Se você está falando, se é uma informação, não sei se você acha que tem, ou se você tem a informação que tem. Mas, honestamente, eu acho aquele estádio de Araraquara muito ruim. Muito desconfortável para assistir. Não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Mas, enfim. Sérgio Pinheiro, falei bastante sobre o Luan Cândido, mas bastante mesmo. Pergunta do Rafael Cabral é importante. Atenção, atenção você que está assistindo. É uma dúvida que muita gente tem. Por que esses clubes europeus conseguem revender nossos jogadores por valores tão mais altos pelo que a gente vende? Porque quando o jogador sai da América do Sul para ir para a Europa, é uma incógnita. Se ele vai ter adaptação. Se ele é um cara que vai sair do país dele e vai conseguir desempenhar bem em outra cultura, em outro país, com futebol diferente. Aí quando ele mostra, por 6 meses que chega, que ele encaixou, que ele serve, foi por exemplo o que aconteceu com o Militão, aí ele ganha um valor de Europa. Então não adianta o Palmeiras querer vender jogador por 200 mil euros, 200 milhões de euros. Não vai vender. Não vai vender. Existe uma limitação ali de jogador sul-americano quando sai daqui para ir para lá. E o limite é o Neymar. Por quanto foi o Neymar? Né? O Neymar. Quanto que o Santos pegou no Neymar? Não foi menos que o Militão, né? Eu acho que foi. Então, o fator principal é esse. O cara... Quando sai do país dele, ele consegue se adaptar? Ou ele tem que voltar? Ou ele chega, fica 6 meses, que nem o Viola. Lembra do Viola? Os mais velhos vão lembrar. O Viola foi pro Valência, saiu do Corinthians e foi pro Valência. Ele chegou lá e não se adaptou. Ele não conseguia comer, ele não conseguia se comunicar. Ele falou que ele ia no supermercado, comprava pacote de bolacha e comia bolacha. A nutrição dele era bolacha. Ou biscoito, né? Por quê? Porque ele não se adaptava à comida local, ele não se adaptava a nada. Ficou 6 meses no Valência e voltou para o Brasil. Então, assim, tem esse fator, adaptação, que é o que faz o jogador disparar de valor na primeira negociação depois que ele saiu daqui. A pergunta do Felipe: se eu acho ruim botar 60 mil pessoas no Panetone contra o Flamengo? Acho. A gente nunca mais pode dar dinheiro para o São Paulo. Não interessa. Não. É questão de honrar a existência do clube. O Palmeiras nunca mais pode dar um centavo para o São Paulo. Nunca mais. Barueri não seria uma boa opção? Não pode. Não tem a iluminação exigida. Acho essa diferença de valores muito injusta. Wendel, não é a gente que tem que achar, é o mercado. Se o mercado paga, é o mercado que manda, velho. É a lei, cara. É a lei do mercado. Ó, Adilson fez uma boa observação. Um exemplo disso é o Mina, né? O Mina, exatamente. O Mina parece que não se adaptou muito bem ao futebol europeu, né? O Thiago fala assim, ó, manter o Bruno Henrique ou o Moisés, né, que é o segundo volante, no campo de ataque, formando um pentágono com Borja, Dudu, Scarpa e Goulart, não seria uma forma interessante de sufocar o adversário? Você está falando de fazer um 4-1-4-1, né? De subir um pouco mais o segundo volante, tornar ele um meia. Aí eu acho que se for para jogar no 4-1-4-1, aí é melhor você recorrer ao Lucas Lima. Eu acho que é válido em determinados jogos você sufocar o adversário, em determinados momentos do jogo, você tentar fazer uma pressão e arriscar um pouco, né? Você se desguarnece um pouco atrás, mas pode funcionar. O 4-1-4-1, bem montadinho ali, com uma boa recomposição, pode funcionar. Mas aí, nesse caso, eu prefiro o Lucas Lima. O 4-1-4-1 é excelente para o Lucas Lima. É o melhor esquema que eu vejo para o Lucas Lima jogar. Por quê? Porque obrigatoriamente vai ter mais gente mais próxima a ele. Porque aí o setor fica mais povoado. E como ele tem pouca mobilidade, o Lucas Lima, aí os passes dele vão começar a ficar mais apurados. Porque as pessoas vão estar, os outros jogadores, né, vão estar mais próximos a ele. Claro, está mais povoado, né, tem mais gente ocupando o mesmo espaço, o espaço é mais curto. E aí o passe dele vai começar a render um pouco mais. Então, para jogar no 4-1-4-1, eu prefiro o Lucas Lima. E não o Moisés ou o Bruno Henrique, como você sugeriu. O Plínio Davi fala assim, provavelmente a grana do Luan Cândido será para pagar as dívidas trabalhistas, tararana, beleza. Mas pode ser para aquisição de um bom jogador pelos lados de campo no meio do ano? Cara, o dinheiro não é carimbado. É isso que as pessoas têm que entender. O dinheiro entra no bolso, entrou no bolso, está lá o saldo. Aí o que para que vai usar aí depende das obrigações que forem chegando e do seu fluxo de caixa, cara. O dinheiro não é carimbado. Eu vou usar isso para pagar aquele outro. Não existe. Não existe. Isso é besteira. A imprensa fala muito isso, né? Os jornaleiros. E quando a gente fala jornaleiro, a gente não está menosprezando a profissão de jornaleiro, do cara que entrega o jornal, diminuindo de jornalista para jornaleiro, não é isso. Quando a gente fala jornaleiro, a gente quer dizer que é o cara que quer vender jornal. Sabe o cara da banca que vende jornal? É o jornaleiro, também é jornaleiro, né? Então a gente fala que o cara não é jornalista. Ele está falando qualquer coisa para causar impacto, para vender, para dar clique, para não sei o que, como faz um jornaleiro que quer vender. Então a gente está menosprezando o profissional que está, em tese, fazendo outra função que não a de jornalista. Ele está se prestando ao papel de jornaleiro, então por isso que a gente chama de jornaleiro. Tá? Só fechando um parênteses aqui. E aí o Marco Aurélio fala assim, no 4-1-4-1 o Felipe Melo pode ter dificuldades. Pode. Aí eu acho que é mandatório jogar com o Thiago Santos, que percorre uma área muito maior, né? Tem muito mais mobilidade. E estou muito curioso para ver como joga o Matheus Fernandes no Palmeiras, como ele vai se encaixar. Estou muito curioso. O Palmeiras pode bancar a troca da iluminação na Arena Barueri? Pode, mas é um estadinho, né, que eu acho que não está à altura de receber um Palmeiras e Flamengo. Eu já fui assistir Palmeiras e Flamengo lá uma vez. Palmeiras ganhou de 1-0. Acho que foi 2012, 11. Acho que 2011 ou 2012. Palmeiras e Flamengo lá. Puta, não orna, sabe? Um estádio daquele para receber um Palmeiras e Flamengo que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que ser um estádio, né, parrudo. Gustavo Gomes foi convocado, não joga as finais do Paulistinha? Foi convocado, mas não vai ser as finais. Acho que perde um jogo das quartas, se não me engano. Preciso verificar isso aí direitinho. Até o Mursini tá com fé no Arthur Cabral. Eu também tô, cara. Na verdade, é mais um desejo do que qualquer outra coisa, né? Tanto o Matheus Fernandes quanto o Arthur Cabral. Quando entrar, eles vão arrebentar. É um desejo nosso, né? E de repente, né? Não é, é o mesmo desejo que eu tinha com o Carlos Eduardo. Pô, contratado por 22 milhões. O cara deve ser um azogue. O Vinícius pergunta quais times são favoritos na Libertadores. Os que eu acho que vão dar mais trabalho. Vai, vou falar 5. Boca e River. Flamengo. Cruzeiro. E Grêmio e Inter. Falei 6. Eu acho que são os que vão mais encher o saco. O Sérgio Maia pergunta, cadê o Matheus Fernandes que não joga? Bom, ele não está inscrito no Paulista e na Libertadores a gente fez 2 jogos até agora e claro que ele não vai jogar de cara porque né, ele está atrás do Bruno Henrique, está atrás do Thiago Santos, está atrás do Moisés, está atrás. Né? Então assim, ele vai ter chances no Brasileiro, nos rodízios, ele está atrás até do Jean. Mas ele tem que conquistar esse espaço, cara. O Filipão não vai colocar o cara que tá em quinto, sexto na hierarquia só pra dar jogo pra ele. Mesma coisa que tá acontecendo com o Zé Rafael. Ele tá atrás do Dudu. Se o Dudu tiver em condição de jogar, joga o Dudu. Paulo Ramaciotti, padrinho, diz que valeu a dica do livro do meu amigo Celso, né? 1942, o Palmeiras vai à guerra. É um livraço, né? Sérgio Pinheiro pergunta se eu percebi a queda no jogo do Bruno Henrique ou tá no mesmo ritmo do Dudu que ainda vai engrenar. Na verdade, eu não sei se o Dudu vai engrenar, se o Bruno Henrique vai engrenar. Eles estão abaixo do ano passado. Mas essas oscilações são normais, né, cara? Eu acho que com o passar do tempo, todo mundo vai se entrosar e todo mundo vai jogar num nível acima. A gente sabe que potencial eles têm. É muito melhor você ter um jogador bom em uma fase do que um jogador ruim em boa fase. Porque a boa fase do jogador ruim, você sabe que ela vai acabar. Não vai durar muito e daqui a pouco tá uma merda de novo. O jogador bom em fase mais ou menos, você sabe que daqui a pouco ele volta ao normal. Então, né? Tá bom assim. O Paulo tá falando que já sabia de histórias sórdidas envolvendo o São Paulo, mas lendo o livro só fez aumentar o ódio. Pois é, e o livro é muito honesto. O livro ele só fala em cima de pesquisas históricas devidamente documentadas com os registros da época. Então você vê lá os recortes de jornal, não tem margem de interpretação. Então o autor, que é o Celso de Campos, ele fez a pesquisa histórica, documentou, reproduziu os artigos e aí, obviamente, ele fez o texto dele em cima, mas não dá margem à dúvida. Então, realmente, é um clube sórdido, é um clube que merece essa pecha de inimigo mesmo, que eles carregam desde 1942, desde a década de 40. Certo? Muito bem, pessoal. Acho que eu dei aquela esticadinha que eu prometi. E foi muito bom, né? Mais uma vez a gente tem que falar do altíssimo nível aqui do chat, né? Sinal que aquele trabalho de filtragem que a gente faz, principalmente durante os jogos, funciona, né? Aí quando o cara quer voltar pra falar aqui, não consegue, porque já tá filtrado, né? Então a gente vai continuar esse trabalho aí. Aliás, parabéns também pros estagiários que fazem, que ajudam muito nesse trabalho, que são padrinhos, né? Que estão junto com a gente no projeto. Beleza, rapaziada? Então, fiquem padrinhos. Vocês que gostam, que chegaram hoje, estão conhecendo o nosso projeto, conheçam mais. Então, está passando o endereço aqui embaixo. Conheçam mais o nosso projeto, conheçam o nosso site, vejam a linha que a gente defende. A gente está tentando montar uma comunidade diferenciada de palmeirenses na internet, né? Que passa meio ao largo dessa onda enlouquecida de cornetagem. A gente corneta aqui também, mas corneta com responsabilidade. O que eu sempre falo, o raciocínio aqui do pessoal que a gente está juntando é raciocínio com começo, meio e fim. Dá para conversar. Né? Quando, ah, o Borja é um grosso, aí acabou. Até tem os que fazem isso, mas a gente tenta endireitar. Né? Ó, meu, não é assim. Né? Porque para fazer isso, você não precisa criar um fórum diferenciado. Você vai no Orkut, você vai no Facebook, você vai no Twitter, você vai no Globo.com na área de comentários, vai no UOL na área de comentários, é a mesma coisa. Nós não queremos fazer isso, nós queremos fazer um negócio diferente. Então faz parte desse nosso projeto reunir essas pessoas com um perfil diferente, e essas pessoas são as que vão realmente bancar o crescimento econômico desse projeto a ponto da gente poder fazer a cobertura 24 horas por dia, né, o tempo todo dedicado a isso. 24 horas não, porque a gente tem que dormir, né? Mas o tempo todo dedicado a isso. Hoje eu tenho que trabalhar no escritório, não consigo fazer a cobertura do Palmeiras, buscar as informações, então a gente trabalha em cima das informações da imprensa. A gente atingindo a nossa meta com a sua ajuda, e a gente precisa da sua ajuda. Vamos crescer isso logo, né? Você que está adiando, você que está... depois eu fico, padre. Não, depois nada, velho. A gente precisa de você agora, a gente precisa aumentar esse número. Porque quanto maior o número, quanto mais se aproximar da meta, mais a gente empolga outras pessoas. Se você for esperar o outro também está fazendo a mesma coisa que você, o outro também está fazendo, a gente não chega nunca. Né? Então você que fala, ah, eu vou ficar, mas não é a hora ainda. Pô, é, cara, é a hora, é agora. Então vai lá. Ó, aqui no canto, dica. Canto superior direito da tela, aqui. Né? Você passa o mouse em cima, vai aparecer o izinho do Catarse, você já vai lá e pum, já cai na página do Catarse para fazer o apoio ao nosso site. É muito importante a gente crescer esse número. Fiquem padrinhos, disse o Renato Barbizan. É isso aí. Muito obrigado pelo apoio, vocês padrinhos que estão aqui, vocês que não são padrinhos ainda, mas vão ficar. Vocês que ainda não chegou a hora de ficar, eu espero que chegue essa hora o mais rápido possível. A gente segue o nosso trabalho. Tá? Com muita paciência, com muita perseverança, com muita resiliência. A gente traçou a meta, a gente vai alcançar. Mas vamos mesmo. Eu não desisto. Isso graças à força que vocês passam pra gente também. Valeu! Amanhã, Bruno Zanhola estará de volta. Ele vai narrar o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Ainda bem, né? Ninguém aguenta mais o Conrado narrando. Pelo amor de Deus, nem eu. Mas olha que encarna o Zé Silvério lá em mim, que eu dou umas, né? Mas não dá, né? Não dá. Então amanhã Bruno Zanhola estará de volta, a gente narra São Paulo e Palmeiras. E segunda-feira volto pelo Periscatos, horário normal às 20 horas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Sextamos, né? Sexta-feira, boa sexta-feira para todos. Um grande abraço para o Alexandre Carrara, que fez mais um superchat. O Renato está fazendo toda hora, né? O Patreon funciona muito bem, né? Que é outra plataforma também. Principalmente para quem mora fora do país, né? Para quem não quer pôr CPF também. Porque tem gente que não gosta, não quero pôr meu CPF. Tá bom, vai lá no Patreon. patreon.com/verdazo. Lá não precisa colocar CPF. Tá? É outra opção. Valeu, rapaziada. Então, mais uma vez, obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã na transmissão de São Paulo e Palmeiras. A partir das 16h15, o jogo é às 16h30, né? 16h15 entraremos no ar. Um grande abraço a todos e até amanhã. Saudações alviverdes a todos.